Roger. Thank you.

208,

Radio Delta, luego de comenzar la pasta brisa. Guarda de Sax, Sanitone, 1269. Salvador, passar o gol 1097. Solo ao 57, ao desafio, a solo dos 2 x 1. Liberando 2 x 1, jogou 1 x 0. 2, no país, que nos vamos a ver a ver. Autorizado, yo voy a ver, que nos vamos a ver, que nos vamos a ver. cola ao 03 no controle 1018. Obrigado, senhor. Uma boa tarde, feliz Natal. Salvador, boa tarde. Azul 9057 passando 1200. Azul 9057, contato com a Dana Decolar. A gente vai ver qual é o São Paulo, transição do Alto para o Rio 380. Vamos no Alto para o 380. Autorizado direto mesmo. 1, 2, 3, 5, 8. Charlie de volta para ele. Passando o quilo, tá bom, meu. Passando o quilo, tá bom, meu. Passando o quilo, tá bom, meu. solo aos 23. Consiga livrando via taxa delta ao livrar a pista, chame solo 201. Gente, autorizado o táxi, informe do posto de ferro. contato sem papá. Mais ou mais. Estamos Vitor Oscar 72, descerrando somente para 55006, Canadá 104. Confirmações? Gente, o Mike Wolf mais está autorizado. Confirme, tem condições de decolagem da presente? Direto para o Coisa Oxé, sentido 17, ou irá prosseguir para a cabeceira? Gente, não, autorizado decolagem está presente, vento 0 graus 149, sentido 17, informe fora do solo, Mike, confirme mais.